Rádio Nacional. Rio de Janeiro. Esporte. Brasil. Atenção, desportista, vai entrar em campo o famoso escrete nacional. No Mundo da Bola, o mais famoso e completo programa de esportes do rádio brasileiro está no ar, movimentando a equipe comandada por Jorge Cury. As principais notícias que desfilarão neste programa constituem agora as manchetes do dia. Boa noite, ouvintes desportistas de todo o Brasil. Aqui a Rádio Nacional passa a apresentar diretamente de Poços de Caldas para o programa No Mundo da Bola da Rádio Nacional, 5 minutos com os craques, focalizando mais uma vez a concentração dos jogadores brasileiros para o Campeonato Sul-Americano de Futebol. Mais uma vez o mau tempo conspirou contra o bom andamento dos trabalhos do preparo da seleção brasileira para o Sul-Americano, forçando o técnico Flávio Costa a cancelar, em virtude da forte chuvarada que desabou à tarde sobre a cidade, o treino de conjunto número 5 que estava programado para hoje às 16 horas no estádio da Atlética Caldense. O cancelamento do treino foi, antes de mais nada, um golpe no plano de financiamento da concentração traçado pela prefeitura local e que se baseara, como se sabe, quase que exclusivamente nas rendas dos exercícios de conjunto. Foi esse, aliás, o segundo cancelamento, pois também na sexta-feira passada, em virtude do excessivo desgaste físico dos jogadores, também não se realizou o treino que seria o número 3. Tecnicamente, por outro lado, ficamos privados de um teste interessante, que seria o lançamento de Leônidas no comando do ataque titular, enquanto igualmente Carlyle teria mais uma oportunidade, chefiando o quinteto ofensivo dos reservas. O diamante negro, cuja vontade de figurar no plantel é dos maiores, iria certamente valer-se muito bem desta oportunidade entre os titulares, atendendo principalmente a que essa oportunidade vinha sendo insistentemente reclamada pela crítica de São Paulo, onde, como se sabe, o famoso centroavante conta com fãs incondicionais. A chuva, entretanto, forçou o adiamento do teste, de vez que Flávio Costa já declarou à Rádio Nacional que manterá para o último treino, domingo à tarde, os mesmos centroavantes, isto é, Leônidas nos brancos e Carlyle nos verdes, nada tendo decidido apenas quanto ao aproveitamento de Otávio e Nininho neste último exercício. Também os confrontos entre Orlando e Geninho e entre Tesourinha e Paraguaio foram retardados por mais 48 horas, aumentando a impressão geral de que somente após os treinos de ajuste a serem realizados no Rio é que Flávio se decidirá pelos dois ponteiros direitos e pelos dois meias esquerdas, de vez que ainda perdura a incerteza sobre a maior efetividade deste ou daquele elemento. No caso de Paraguaio, por exemplo, já se sabe que é pensamento de Flávio conceder-lhe todas as oportunidades para um melhor desempenho, atendendo a que se trata de uma revelação positiva e de um elemento portador de magnífica campanha na temporada de 48. A sua queda de produção, portanto, está sendo investigada e sobram esperanças de que, de um momento para outro, Paraguaio venha a ser novamente aquele astro de primeira grandeza que todos viram brilhar no campeonato carioca do ano passado. Como se verifica, os problemas do ataque continuam monopolizando todas as atenções aqui em Poços de Caldas. Na defesa, as posições estão definidas, tanto entre os titulares como entre reservas, sobrando agora as interrogações apenas quanto a alguns postos da dianteira. E no programa No Mundo da Bola, falando agora diretamente de Poços de Caldas, passamos às pílulas da concentração, sempre numa gentileza de melhorar. A dispensa do atacante Perillo pelo departamento médico da concentração não chegou a constituir uma surpresa. Ontem, mesmo antes de conhecida a decisão oficial, que aliás foi transmitida à crônica de forma irregular, sem possibilidade de divulgação geral, já havíamos no nosso comentário considerado o centroavante do Botafogo fora de cogitações em face das suas precárias condições físicas. Perillo seguiu hoje para o Rio via São Paulo de automóvel, tendo solicitado a nossa reportagem que fosse intérprete da sua saudação aos torcedores de Poços de Caldas e aos companheiros da crônica esportiva que aqui se encontram. E lá, Perillo, antes de partir, fez questão de declarar pessoalmente que confia estar entre os convocados para a Copa do Mundo. Também Nive e Murilo regressaram hoje a Belo Horizonte. Os dois craques do Atlético foram levados ao aeroporto de Posto de Caldas pelo senhor Ivan Freitas, membro da delegação, e a esta hora já devem se encontrar de volta aos seus lares após prestarem a sua boa contribuição ao futebol brasileiro nesta concentração de Posto de Caldas. Hoje, a Crônica Esportiva Carioca, Paulista e Mineira homenageou o prefeito de Posto de Caldas, doutor Miguel de Carvalho Dias, com um almoço que foi realizado no Hotel Cisterna, havendo troca de brindes bastante expressivos. Está confirmado que o embarque dos jogadores do Paulista será domingo à noite, logo após o treino de conjunto e, naturalmente, também depois do jantar. Os cariocas seguirão segunda-feira pela manhã por via aérea. Não estão, entretanto, na marcada hora da partida de Posto de Caldas. O departamento médico da concentração informa que o jogador ali apresentou melhoras rápidas da furunculose de que foi acometido, tanto que já deveria participar do treino de hoje, caso tivesse sido realizado. Assim sendo, teremos a oportunidade de ver ele novamente em ação no próximo domingo, integrando a intermediária titular. Encontram-se também aos cuidados do departamento médico os jogadores Augusto, Jair, Ademir, Leônidas e Chico, devendo este reaparecer também no treino de conjunto do próximo domingo. E passamos agora à nossa sessão habitual, um craque por dia. Hoje temos um craque da medicina esportiva, o Dr. Newton Paz Barreto, o médico da Confederação, este abnegado colaborador da Confederação Brasileira de Desportos, e que aqui em Posto de Caldas tem atendido simultaneamente tanto a jogadores como a jornalista. O Dr. Newton Paz Barreto vai fazer para os ouvintes do programa No Mundo da Bola um ligeiro relatório verbal do que tem sido a sua atividade aqui. Aqui está ele, portanto, para dar o seu boa noite aos ouvintes da Rádio Nacional. Primeiramente, boa noite do Dr. Newton Paz Barreto. Meus ouvintes da Rádio Nacional, muito boa noite. Mais uma vez, sinto-me honrado em ocupar o microfone dessa grande emissora, satisfazendo um desejo do meu grande amigo Cordeiro. E espero que corresponda a essa vontade que ele tem, que eu diga algo para os ouvintes da Rádio Nacional. Muito bem, doutor Nilton. Inicialmente eu desejava perguntar ao prezado amigo como ele encara a reação dos jogadores da sua permanência em Posto de Caldas e se ele conseguiu combater satisfatoriamente todos os problemas médicos que se ofereceram aos seus cuidados durante a permanência dos craques aqui. É do conhecimento de vocês todos de que quando aqui chegamos, já contávamos com contusões em Santos, Bigode, Leandro e Quirilo. Esses quatro craques já vieram ter a Posto de Caldas em mais em precárias condições físicas. E desses quatro, dois já o departamento médico conseguiu colocá-los em condições físicas perfeitas, que são Santos e Bigode. Quirilo, infelizmente, e entre um parênteses, foi uma das minhas grandes emoções no esporte. E obrigado a dispensar Cirilo há tanto tempo junto a mim, trabalhando junto a mim, e obrigado a dispensá-lo. E é emocionado que eu digo isso aos ouvintes da Rádio Nacional, porque eu esperava contar com Cirilo na Seleção Nacional. E acredito que ele faria uma boa figura. Infelizmente me vi obrigado, minha profissão me obrigava a deixar de lado o coração e agir com a cabeça em benefício da Seleção Nacional. Cirilo seguiu, como vocês já ouviram, o Antônio Cordeiro, já seguiu para o Rio. Não foi possível restabelecer a sua contusão. Acredito que dentro de um mês e meio, esteja apto para reintegrar os treinos do Botafogo. Leandas, nós vimos aproveitar hoje a oportunidade de fazermos um teste em campo para ver as condições físicas de Leandas. O que, aliás, eu não sou muito, meu prognóstico é um pouco sombrio quanto ao aproveitamento do Diamante Negro. A lesão de que não porta dor, eu não disponho de tempo para recuperá-lo. Entretanto, vamos aguardar agora, domingo, para submeter um teste mais puxado e talvez de um tempo todo para vermos quais as possibilidades do Diamante Negro. Quanto a Eli, já quase restabelecido uma furunculose. Augusto, gripado, também já se encontra muito melhor. Chico, melhorado consideravelmente de uma distensão, aliás, aqui mesmo em Posto de Caldas. E Jair também com a ferida infectada no pé, baixa em tratamento, e acredito que todos esses elementos que eu acabei de dizer a vocês estejam em condições físicas perfeitas para o treino quase que decisivo no domingo. E assim, senhores ouvintes, tivemos um relatório verbal do Dr. Newton Paz Barreto, médico da Confederação de Posto de Caldas, para os ouvintes do programa No Mundo da Bola. Gentileza essa que agradecemos bastante a este grande colaborador da CBD aqui na Confederação. E aqui chegamos ao final do nosso boletim de hoje, agradecendo aos ouvintes a atenção dispensada e prometendo voltar logo mais às 23 horas e 5 minutos, com o jornal falado à noite em forma, apresentando outro boletim informativo. Boa noite e gratos pela atenção. Termina aqui o seu programa de esportes preferido. Aguardamos a sua companhia diariamente, pois neste horário a Nacional está no Mundo da Bola.